Chinelo. Um pouco fechado. Mixtape. O quê? Eles não vão me levar, eles não irão me achar. Nada irá fazer com que eles me toquem. Que a salva sou de lá, claro, vou me camuflar. Nada irá fazer com que eles me notem. Se tomo trono, cê verá como quer saber jogar. Isso fará com que todos se choquem. Nada irá me parar, nada irá me controlar. Irei atirar em tudo que se move. Corpo fechado como o Iris e Unbreakable. Fazendo minha segurança em palco sempre no show que vou. Se importam muito com o que eu disse nos disse, Saul. Espere os discos, espere os clipes e respeitem quem sou. Vários falam, mas fazer o que faço é ter talento. E que de chinelo nas produções tomo lenço. Chora, chora mesmo porque esse é meu momento. Tenho 120 sons bons, aguardo os lançamentos. Na minha rua, na sua rua, no Brasil e Moçambique. Cabo Verde, Portugal, Angola, Paris e Munique. Enquanto vários é de é porque o sentimento existe. Enquanto merdas falam merda, minha merda fica chique. Meu colete à prova de bala, na guerra é São Jorge. Criar estratégias de vida na selva é meu hobby. Armas de fogo não me alcançam, minha alma é forte. Depois a volta é sombria, tenho raiva então não fode. Eles não vão me levar, eles não irão me achar. Nada irá fazer com que eles me toquem. Vê a salva, sou de lá, claro, vou me camuflar. Nada irá fazer com que eles me notem. Se tomo trono, cê verá como quer saber jogar. Isso fará com que todos se choquem. Nada irá me parar, nada irá me controlar. Irei atirar em tudo que se move. Qual é? Tamo junto, vagabundo. Tá ligado? Trabalhando pra caralho. Protegido pela fé e pela força do trabalho. Desde o estúdio IBR até a casa do caralho. Aprendendo pela vida seus caminhos e atalhos. Já vivi sessões incríveis de calar qualquer otário. Concentrado lá no campo, físico e espiritual. Fiz história com a minha família, o hip hop real. Lembra a batalha do real, real e tradicional. Vagabundo passa mal porque meu estilo é brutal. Teu olho grande não me vê, mas eu passo adiante. Teus pés te deixaram pra trás. Eu te avisei antes que quem se cansa sem correr se perdeu na viagem. Cara, eu falei pra você, joga nada e quer massagem. Eu cacei o meu rumo sem medo e escapei ileso. Evoluindo o que eu rimo, porque o que eu rimo não é a esmo mesmo. Que alguns se percam tentando atrasar meu lado. Eu continuo firme e forte porque meu corpo é fechado. Café crime, de chinelo. Corpo fechado, me eles não vão me levar, eles não irão me achar. Nada irá fazer com que eles me toquem. Vê a salva, sou de lá, claro, vou me camuflar. Nada irá fazer com que eles me notem. Se tomo trono, cê verá como quer saber jogar. Isso fará com que todos se choquem. Nada irá me parar, nada irá me controlar. Irei atirar em tudo que se move. Mesma camisa surrada, mesmo chinelo de dedo. Mesma levada assassina que deixa otário com medo. Selva é atividade, boladão tô na pista. Face de terrorista, mente de anarquista. As ruas me vigiam, eu tô de corpo fechado. Atividade na esquina é bala pra todo lado. O clima do Rio ferve o sangue frio. Comédia perde a vida andando de pente vazio. 23 anos de guerra vendo a bala comer. 23 anos de gueto vendo sangue escorrer. Tô imune a papo de quem não tem nada a dizer. Poesia de rua é o que eu tenho pra oferecer. Esquivando dos projéteis e de funk Gutierrez. No jogo quem falha cai, retorno é de Jedi. Pra quem não sabe o que fala, que calha essa boca. Ou o pedido de silêncio vai ser chuva, queima roupa, cuzão.